16, Rádio Vale do Rio Grande Limitada. Frequência de 1.500 kHz AM. De antena e transmissor com 1.000 watts de potência. Estúdios da Avenida Leopoldo Carlos de Oliveira, 1038, Miguelópolis, Estado de São Paulo. Inicia mais um dia de trabalho, desejando que a paz e a bênção de Deus reine sobre todos os lares.